Estou aqui para dar meu sacrifício de louvor. Tu és o Deus que vive em mim. A minha alma se dobra agora, ela te adora e reconhece que sem ti é impossível se viver. Meu prazer é te servir, te honrar, pois tu és o maior. Sempre a ti direi que sim, pois tu és o maior. Meu prazer é te servir, te honrar, pois tu és o maior. Sempre a ti direi que sim, pois tu és o maior. Te honrar, pois tu és o maior.